Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Luto, vem aqui, escutar o chorume! Frieza, você matou o chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! Vem aqui que o titio vai ensinar o que é ensinar! Que lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o pior podcast de todos os tempos, aquele podcast hospedado no www.chorume.com.br, um podcast que não fala absolutamente sobre nada, e aqui ele, que ganhou o prêmio de melhor estivador de barco no Pantanal mato-grossense, Wesley Zopp. Foi difícil, viu? Você fica olhando com essa cara de que, tipo, quem não ganharia? Mas foi difícil. Você é um cara que se cobra muito, Wesley Zopp. Não, eu olhei a cara de você. Não, você é talentoso naquilo que você faz. Obrigado. E diga uma coisa, Wesley Zopp. Quem não tem perna é perneta, quem não tem mão é maneta, quem não tem punha é punheta, mas quem não tem bola é o quê? É boleta, ele que está aqui, Gabriel Asmar, o homem mais capacitado para combinar as cores de um abajur e um carpete. Pô, isso é um cara decorador. Bom, é um dos meus talentos. Diploma em combinação, ornação de carpete. E abajur. Mas é um talento porque reconhecido. Poderia ser de revestimento e luminária, mas não. Aí seria combinação. Mas aí é muito abrangente, é muita coisa. É, não, ele é específico. Não, aqui. Ornação, né? E hoje aqui, como visitante, ele que faz esse podcast acontecer, Arnaldo, editor do podcast. Olá! Com a graça, cambada! Alguém falou que ele tinha que tirar o microfone do cu pra falar. Antônio, meu cu não, cara! Vai ter alguma coisa aí. O que você acha disso, Wesley Zopp? Eu acho que tá enrolado no pelo do cu dele. Uma badalhoca. E eu aqui apresentando essa tosqueira de podcast, Douglas Domiciano Ganso, que dou aulas de polidense para jamaicanos toda quarta, quinta e sexta. Mas para jamaicanos? Jamaicanos, é. É porque daí não precisa do mastro. Um faz no outro. E eu só assisto, né? Não vou mentir pro ouvinte, não. Vai, agora você pega no dedo. Isso é aula de polidense. E depois coloca no X-Video, né? O bom também é que eles são tudo calmo, né? São tudo na boa. Estão tudo abaixo de zero. No marasmo. Tudo bem. Vamos lá para leituras de e-mail, então, Wesley Zopp. Temos 1 trilhão de e-mails aqui hoje. Mas lê só 4. Tudo bem. Então, o primeiro é dela, nossa ouvinte mais assídua dos últimos tempos, Bárbara Luca. Ô, louca. Sim, ela mandou um e-mail falando sobre chorume, #36. Hashtag? É, você acha que esse e-mail fala sobre o quê? Eu acho que fala pelo seu número misterioso que é o 36. Ele é um número misterioso. Sim. Ou sobre o episódio número 36 do Chorume. Não sei, leia o corpo do e-mail. Vamos ver. Ela fala: boa tarde, locutores chorumescos. Meu talento não reconhecido é ter decorado números úteis e inúteis de telefone de amigos e familiares ou de comércios em geral. Caramba. Não, tá bom, né? Meu irmão tem um talento não reconhecido e talvez seja um talento que o Ganso também tenha. Que é cagar em 30 segundos. Não sei. Mas ela reconheceu o talento. Não sei porque eu demoraria tanto também. Era o que eu ia falar, não. Vai chocar a bosta, né? É que às vezes com o celular, talvez. Ah, você é uma fênix de merda. Não sei pra que demorar tanto pra cagar, mas tá bom. E daí, ela termina falando beijos pro lindo, pro host e pro careca. Não, mas como assim? Eu não sou careca. Eu também não sou host. Mas eu sou, sou lindo. Mas eu sou lindo. Então você se resolva. É, saco. É, não, mas não. O Ganso é o único cara que eu conheço que senta pra cagar com a mão na descarga. Ele já senta uma... apoiando na descarga. Já dá uma nucada, só. Já senta na nucada. Muito bem, são talentos não reconhecidos. Realmente era sobre o episódio 36 que o tema era talentos não reconhecidos. Sim. É, Juliana Felipe também mandou um e-mail aqui falando do assunto talentos. Provavelmente. Não reconhecido. Não reconhecido. Olá para os três. Olá. O talento do Jockey Po pareceu meio balela. Outra mãozinha. Pareceu, só pareceu. Vamos chamar o Padre Quevedo, né? Até então. Tudo bem? Rio Maldade. Isto é o mito! Esta é o mito! Isto não existe. É mentira! Mas ela complementa assim. Mas pode ser possível, cientificamente falando, pois tem um amigo que nunca vi ele perder em par ou ímpar. Então vai saber, né? Aposto que ele sempre usa o dedinho. Ninguém ganha o dedinho. É, exato. Ou mostra zero e todo mundo, ninguém sabe se zero é par ou ímpar. Ou igual o valete no truco. Quem tem valete ganha o jogo. Não, é. E sempre tem o cara que fala zero é neutro. Zero é neutro, neutro como ganha. Se, não, como se isso resolvesse. É. Eu tenho um talento não reconhecido que é lembrar de ocasiões que ninguém lembra. E parece que estou contando a história para a pessoa, mas ela também estava lá. Isso é ruim porque toda vez que alguém acha que lembra de algo, eu corrijo e falo que não foi bem assim a história ou qualquer outra chatice dessas. Pelo menos ela admite que é chata. Queria dizer que eu tô chorando aqui porque eu tenho esse mesmo talento. Exato. É de lembrar de todas as histórias minhas e dos outros. Uma boa memória. Outra balela é a história da caneta. Mentira! Mentira! Isso não é balela. Isso daí é um talento não reconhecido. Isso é um acaso. Teremos que chamar Eduardo Savani, o físico renomado, para explicar. Para explicar isso. Tudo bem. E também para participar do episódio. O tal do Bola não contou nenhum talento. É inútil. Porque acho que ele não tem nenhum. Tudo bem. Em compensação, o Wesley contou vários. É, vários que nenhum era também, né? Se somar o do Wesley do Bolinha e dividir por 2 dá 0, cara. É, porque 0 é neutra. É. Pode ser, pode ser. Mas o que importa é que Deus ganhe. É. Deus está nos lugares. Leandro Lopes mandou um e-mail aqui também com o tema talentos não reconhecidos. Pelo jeito chocou as pessoas. Sim. Que as pessoas têm talentos que as outras não reconhecem, porque as pessoas são invejosas e não reconhecem quando uma caneta cai perfeitamente no bolso de outra pessoa. Não, mas cai dentro do bolso com o negocinho preso na aba do exato. Bolso. Você sabe disso, você lembra de mais detalhes. Lógico. Do que as outras pessoas. É um chato do cacete. Ele fala, olá amigos. Assim como vocês, eu tenho alguns talentos não reconhecidos. Alguns? É. Ele fala, consigo ler de cabeça para baixo numa boa. Isto é especialmente útil em momento nenhum. Realmente. Sabe quando isso é útil? Colar do cara de trás. Não, não. Porra! Não quando você tem 30 anos, 40 anos. Ah, tá. Mas ó, quando você tá no ônibus querendo saber o que a outra pessoa tá lendo... E daí você lê de ponta cabeça, é só pra curiosidade. Mas as escritas estão de ponta cabeça ou ele tem que ficar de ponta cabeça pra ler? Não importa, né, Wesley? É que no ônibus balançaria. Eu acho que você plantando bananeira não tem o mesmo equilíbrio de você de pé. Não, é só bem. Isso que eu queria saber. Mas todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, Vamos lá, ele consegue também. Lembro bem das aulas de biologia que tive no segundo grau. Sei quem são sirenos, quelônios, anuros e o nome das organelas celulares. Nunca usei estas coisas na vida. Ele teve uma boa professora, provavelmente gostosa. Eu imagino que seja feio e chato. Não, isso que ele... podia ser feio e legal, mas gostosa, não. Tudo bem. Mas ele usou. Ainda mais na sexta série, né? É. Porque o cara vê uma toalha de mesa balançando, já fica instigado. Mas se bem que ele usou esse talento dele pra escrever um e-mail. Serviu pra falar que sim. Então talvez ele tenha escrito de ponta cabeça. Sim. Então talvez seja útil. Então, sim. Mesmo sendo programador, eu tenho a capacidade de errar qualquer conta matemática em qualquer nível. Isso daí não é muito bem um talento. Parece que é um não talento. Tem muitas pessoas que fazem isso. É uma falta de talento. Mas fica a pergunta, ele consegue errar uma conta matemática em qualquer nível do quê? Do show de um milhão? Qualquer nível? Qualquer nível. Se ele tá no terra, no terceiro andar, ele erra. Qualquer nível ele vai errar, não importa. Consigo me lembrar de coisas que aconteceram quando eu tinha 3 anos de idade, mas não lembro de quase nada da minha adolescência. Porque a droga apaga a memória. Isso Wesley Hope explica, né? Quando você sofre um abuso muito forte, a sua mente, que ela trava essas lembranças. Anula, né? Anula, sim. Sei lá, você lembra do seu tio policial te abusando, você não quer. Então, o que que acontece? A mente... do instrutor de escoteiros, né? Que ensinava a ler de cabeça pra baixo. Ensinava a barraca de cabeça pra baixo. Lê as instruções da barraca aqui quando você tá de cabeça pra baixo. Lê as instruções do meu zíper. Abra com cuidado. Muito bem. Então, consigo reconhecer rostos de conhecidos e pessoas que não conheço. Hã? Não, ele consegue reconhecer assim, ó. Essa aí eu não conheço. Entendeu? Ele aponta pra pessoa. Essa eu não conheço, não, essa eu conheço. Acho que essa eu lembro a tal pessoa. Acho que é isso. Ah, tá. Pode ser. Ainda sou capaz de lembrar de fatos que não tem qualquer relação com a pessoa. Quer dizer, ele é um louco. Ele chega pro cara e fica assim, peraí, tem certeza que não é Wesley Zobb? Os talentos do cara não faz sentido nenhum. Você parece um Orlandinho e que aconteceu uma coisa com a Rebeca. Aquele Rebequinho, eu não sei. Não, mas... ou ele chega pra um cara e fala assim, lembra daquela vez que a gente se encontrou em Lisboa, né? O cara, mas nunca estive em Lisboa, ele acha que nem eu. Mas você parece Rebeca. Esqueço facilmente o nome das pessoas e acabo dando nomes e apelidos para elas. Outro dia achei um papel escrito o nome de uma menina, o telefone e uma anotação. A anotação era a seguinte: a cara da Yara. Quem é Yara? Daí ele complementa: não sei quem é Yara. Ou seja, tá loucão. Aí ele acha outro papelzinho, a cara da Milena, que é a menina do telefone. Exato. Parabéns pelo novo canal no YouTube. Aê! Alguém viu? Alguém reconhece esse talento não reconhecido que é produzir bosta na internet. Falemos sobre esse canal do YouTube, já que ele tocou no assunto. Wesley Zobb, você que é o homem mais capacitado de falar de canais do YouTube desde o seu primo de estimador no Pantanal. Não, a gente tem esse canal no YouTube para poder falar sobre piores propagandas do mundo. Começamos essa semana. Começamos, tem uma lá já comentada. Já tem um vídeo lá, uma propaganda do Omo. Do Omo, que é muito bem bolada pelo Omo, mas a gente conseguiu ver falha na propaganda. Não, ótima propaganda. A gente vê defeito. Pra gente. A gente põe defeito nas coisas. Tudo bem. E a gente ainda não tem o endereço do canal, porque esperamos 500 inscritos para ter um endereço, mas você pode acessar o canal através do nosso site, lá tem o link. As piores propagandas do mundo no chorume.com.br. Adorei. E ele comenta sobre o vídeo, ele faz um comentário aqui, parabéns pelo novo canal no YouTube, conheço outro tipo de pessoa que não toma sol 2 horas por dia. São os trabalhadores. Toma essa, Oma. Um Um abraço, Leandro. Então, Leandro ficou revoltado com essa propaganda da Omo, porque essa propaganda da Omo... Opa! Quer saber? Assista lá, filha das puta. Desculpa. Tudo bem? Eu não perguntei nada. Não, mas ainda mais ele que falou que é programador, ele não deve ver Sol desde 2002. Sim, sim. Mas isso porque ele errou a conta. Sim, ah, porque ele errou a conta. Temos um e-mail aqui da Tia Celinha. Que é que ela fala que é minha mãe, que ela não quer ser reconhecida. Mas você gosta. Então ela pede pra ser chamada de Crod. Crod. Olá, meninos, tudo bem? Tudo bem. Parabéns pelo vídeo. Nossa, as crianças têm que quebrar a perna. Que coisa louca. Então, tudo está lá no nosso vídeo, basta assistir se você concorda que crianças têm que quebrar a perna ou não. Ela fala. Ficou muito estranha essa propaganda. Abraços. E daí tá escrito automaticamente enviado do meu telefone LG, porque ela tem um telefone LG. Ah, e ela gosta de assinar assim. Sei lá. Ela gosta de humilhar as pessoas que mas não têm. Mas será que esse comentário foi feito por ela mesmo ou pelo telefone LG? Não, porque foi enviado automaticamente. É, não sei. Estranho, estranho. E aí temos um e-mail de Rafael Augusto Justino Madalon. Caramba! E o assunto que ele mandou é sem assunto. Bom, adorei. Bom. Caros colegas, resultantes da decomposição de matéria orgânica. Resultantes da decomposição... Tá, obrigado. Me chamo Rafael, sou um mineiro de 30 anos que come pão de queijo. É, pão é um mineiro. De... Pão de queijo, aquele ex-presidiário. Até aí não é um talento de... não reconhecido. Não, ele é um mineiro. Não sabia falar do pão de queijo. E por acaso acabei encontrando o podcast de vocês e tive a minha vida transformada. Putz. Oh, tá a gente transformando vida. Liga pro advogado aí que vem processo. O cara tava lá de boa, do lado do fogão ali, tomando ping, bebendo queijo. Foi assim. Bebendo queijo, né? Bebendo lava de queijo. Comendo queijo. Sempre fui um pai de família honesto e trabalhador. Sou analista de suporte técnico durante o dia e pizzaiolo à noite. Pensei que ele ia falar super-herói à noite. Vocês estavam esperando isso também, não? Não, um pizzaiolo pode ser um super-herói. Pode. Mas não igual... Quantas vezes você tá perdido sem saber o que comer e você pede uma pizza, velho? É verdade. Ele salva sua vida. Que ele, parecia que ele ia falar Aranha Escarlate, eu não sei. Não sei o nome da pizzaria que ele trabalha. Acontece que desde o primeiro momento que escutei o programa, viciei. E de ser humano normal, tornei-me este ser com ar de maluco que fica rindo sozinho com fones de ouvido. Na pizzaria, passo a noite toda rindo enquanto as pessoas ao redor nada entendem o que se passa comigo. Nossa, e tá dando pedido. Não, ele lá. Jogando pizza, a massa pra cima e cascando bico. Ele passa a noite inteira dando risada enquanto as pessoas em volta estão apagando fogo. Que ele esqueceu, gente. Tenho medo de que algum dia alguém chame um pastor ou padre para me benzer ou coisa parecida. Pensando que tem algum encosto comigo. Ainda mais se for o Padre Pedro. Tem que tomar cuidado. A benzida do Padre Pedro é com água grossa. É. Ele gosta de encostar nas pessoas. E ele usa um pauzinho pra chorar. Sim, sim. Sexta noite, quase morri de rir ao escutar o Wesley Zop gritando. Que fedor de bosta! Ou algo parecido. Mas na verdade, qual que é a sua vinheta lá, Wesley Zop? É que cheiro de bosta! O Wesley Zop jamais conseguiria falar que fedor, ele nem sabe o que significa essa palavra. Eu ia perguntar agora. Mas tudo bem. Que ele não me leve a mal, mas com essa barba, ele está parecendo o Gabriel Totoro do Porta dos Fundos. Não, mas foi um elogio. Acho que sim. Acho não, que... considerei elogio. Bom, senhores, agora sacanagem mesmo é a risada do Gabriel ante as presepadas de vocês. Porque realmente é a risada do demônio que baixa no menino. Um gárgula. Ainda que você só ouve o áudio, a gente tem que ver ele enfiando água no cu e espingando pra cima. É um talento chamado de chafariz cucuarismo. nem é tão engraçado. Assim, não, nem todo mundo tem esse controle com o esfíncter anal. Não, a primeira vez foi legal, mas depois fica incômodo. Ainda mais quando a gente faz em público. Quando cai no olho é ruim. É. A gente tá falando espinga na nossa boca. Tá, tudo dá bem. Um certo tesão, mas... Quanto ao senhor, caro Douglas, gostaria de parabenizar pela criatividade de inventar atributos aos coleguinhas de podcast. Mas nada inventado aqui, realmente. São todos verídicos. Todos verídicos. Não. E alguns venéricos, no caso de Wesley Zoltan. São fatos venéricos. Principalmente quando beijou o travesti na festa do peão. Isso foi venérico. E épico também. Mas pode falar. Não, eu ia falar, eu também quero parabenizá-lo por você lembrar de tantos talentos que a gente tem. Sim, sim. E às vezes eu achei que eu nem tinha nenhum. Nem agora, a gente lembra. Lembrei agora que eu fui um bom pantaneiro. Isso aí era um talento. Pantaneiro. Esse não era um talento não reconhecido que eu tinha, mas agora você reconheceu, então tem que riscar da minha lista. Senhores, saibam que ganharam um ouvinte assíduo. Que poca de rir sozinho com as peripécias de vocês. Poca? É, eu acho que deve ser uma... Um dialeto mineiro. Uma gíria mineira aí, que significa... Que rola de rir. É, pode ser. Assim. Pode ser. Que come queijo de rir. É. Que a força esteja com vocês, Rafael. Muito bem, terminada a nossa leitura de e-mails, vamos para ele. Arnaldo, o editor. O que você... Qual a maior dificuldade que você encontra aí na hora que vai editar as falas de Wesley Zop? Eu acho que não só ele, mas vocês também têm tudo voz de bicha. Então eu tento amenizar para deixar um pouco mais máscula. É isso. É, eu vi que ele não participa. Talvez ele considera dele de macho. É. Não sei. Machucado mas... na traqueia. Mas... Currado atrás do poste. Currado por um câncer. Muito bem. No pinto do estuprador. Que passou pra goela dele. Muito bem, agora vamos para ele, que é o maior anunciador de temas de podcast do mundo, Gabriel Aspar. Para quem está ouvindo, para quem não está, para quem está vivo, para quem está morto e para quem é zumbi, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é músicas infantis. Músicas infantis, aquele momento que a gente vai falar da beleza. A gente vai falar das poésias. Da profundidade. Da profundidade, da sagacidade. Das músicas infantis antigas ou novas, e músicas que estão aí provando que a infância merece ser vivida. É isso, Wesley Zop? É isso. Acho bom. É isso, Gabriel Osmar? Acho que é isso. Acha válido? Acho verde. Esse episódio promete ser melhor que o quê, Wesley Zop? Acho que melhor do que um transplante de fezes. Melhor. Você que não consegue cagar, você pode ter a chance de cagar como transplante de fezes. Esse episódio promete ser melhor que o quê, Gabriel Osmar? Melhor que lamber canto de parede. Esse episódio promete ser melhor que o quê, Arnaldo? Melhor que falar com vocês. Sempre educado, né? Ele gosta da gente. Obrigado. Porque a gente convidou ele mesmo. Eu vou levar como elogio. Ele só aceitou, ele seria um participante do podcast, mas ele quis ser o editor pra não ter que falar. Mas ele foi radialista um bom tempo, né? É, com essa voz só pode ter sido, né? Antes de uma bota passar em cima da garganta dele. Tá cheiro de bosta! felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me where. Então vamos lá. Ele que sempre começa aí com falando das barbaridades presentes em sua mente, que para ele tem algum sentido, mas todo mundo sabe que ele só regurgita quando fala. Wesley Zop. Muito obrigado, você sempre com essas belas palavras, enaltecer nossos talentos, nosso, sei lá, nossa vida. Né? Então, Wesley Zop, músicas infantis. Que tipo de músicas são consideradas infantis? Porque crianças podem ouvir qualquer música ou é proibido? Não, pode ouvir qualquer música. Então explique aí. Não, músicas infantis são normalmente as cantadas por crianças em, na escola ou em roda de... Naquela, brincadeiras de roda. Ah, as músicas ou, de ciranda. Ciranda, ou que as mães cantam para as crianças dormirem, ou para, sei lá, terem pesadelos. Mas é isso que são... Tipo o quê? Tipo Kelly Key? Kelly Key? É, Baba Baby pode estar cantando para uma criancinha, é verdade. Né? É uma música meio infantil, sim, né? Sim. É. Mas então dê um exemplo do que você quer falar. Esse podcast aqui, para quem não... Pro ouvinte que não entendeu basicamente... Nada, mas não só desse episódio, mas dos outros 36 episódios do Chorume. Esse podcast que a gente vai dar as interpretações que nós temos para as músicas infantis. Isso. Eu gostei. Então, às vezes você interpreta a musiquinha, mas às vezes Gabriel Asbar tem uma outra interpretação. Exato. Ou talvez pelo ritmo da música, parece ser uma música boa, que acalma as pessoas, ou que fazem a brincadeira fluir bem, mas na verdade é um terror. Isso, ou na verdade é um tesão. Ou na verdade é um trembão. Tudo bem. Homenageando o Rafael. Ah. E aí, Wesley Zop, com qual música você quer iniciar a indagação? Startar. É isso que você quer falar, que agora eu estou falando em inglês. Ah, sim, Startar. Achei que era o nome de uma música, Startar. Achei que era o nome do molho. Startar. Então vai, que música que é que você vai começar aí? Tem uma música que acho que é muito conhecida não só pelas crianças, mas pelos militares. Que nome criança? Não, não, não. Ah. Não, nada a ver uma coisa com a outra. É que é aquela marcha soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro quartel. Sim. O quartel pegou fogo, polícia deu sinal. Polícia ou Francisco? Talvez tem é. As duas vertentes. Tem duas vertentes. É, eu conhecia como Francisco. Acorde, acorde, acorde, bandeira nacional. Certo? Essa é a música. Sim, é uma boa música, conhecida muito pelos militares. Realmente. E pelas crianças. E pelas crianças. Que tem sonhos de ser militares algum dia. Sim. Mas conhecida pelos militares que querem fazer o quê? Queimar evidências. Queimar evidências. Porque levou o cara preso no quartel, o quartel pegou fogo, o que, que ele vai salvar? A bandeira do Brasil. Cara. Não, não, mas tem toda uma explicação isso aí. Então vamos lá, Wesley Zop. Comece aí com a... Suas teorias sobre essa poesia. Primeiramente, ele mostra inclusão. O que é inclusão? Você tem pessoas que a sociedade considera normal e tem um no meio ali que está sendo incluído para que a sociedade considere ele normal também. Wesley Zop quando serviu o quartel. Exatamente. Tudo bem. Na verdade, é uma história de vida. Tem que ser papel, cabeça de jaca, não papel. Cabeça de caixa d'água. Tá. Olha lá. Marcha soldado, uma ordem para todos, certo? Cabeça de papel, quer dizer, tá perseguindo o cara que tem cabeça de papel. Mas o que é a cabeça de papel? Não, cabeça de papel. Cabeça de vento. Não, não, de papel. Feita de celulose. Você acha que ele tem uma cabeça de... Eu acho que sim. Ou será que o cara, sei lá, não aguenta andar direito no sol e ele fez um chapéuzinho de papel? Não, não. A cabeça dele é feita de papel. Eu penso que é aquele chapeuzinho de papel, sempre interpretei assim, aquele pontudo que é aquele, faz na escola. É aquele barquinho sem terminar. É, exato. Não, não, não. Ele tem a cabeça feita de papel. Tá bom, então. Aí, é possível, é possível. E ele sempre ganha no Joaquim Pô. Exato. Não. E daí qual que é a ameaça? Se não marchar direito, vai preso pro quartel, tudo bem. Mas por quê? Não, porque você tem que marchar direito, você tá ali pra aprender a marchar. É, a única coisa que ele faz da vida é marchar. Não, pelo menos no início, né? Você tem que saber, tem toda uma... como falar, uns degraus para você seguir. E a primeira coisa é marchar. É saber marchar. Senão vai preso. Não, se não marchar direito, uma vez que você já aprendeu, falou que sabe, e marchar errado, você vai preso pro quartel. É óbvio. Sim. E quando você é preso no quartel? A prisão do quartel é semelhante a uma prisão assim? Vão te estuprar? Não. É uma prisão, como é? É uma prisão militar. Talvez você fique até sozinho na sua cela. Não, eu acho que mais... a única diferença da prisão no quartel é a prisão... Sem ser no quartel é que não tem mãe de cela, né? Tem mãe de quartel. Tem mãe de quartel. Ou de cela de quartel. Sim. Então, daí, o quartel pegou fogo. Por quê? Alguma coisa aconteceu, não cara. Importa. Alguma coisa aconteceu. Às vezes, pessoas não marchando direito pode gerar uma combustão espontânea e pôr fogo. Eu acho que não. Não. Eu acho que alguém deixou o gás aceso, foram acender o fogão. Eu acho que o Wesley tá comprovando aquele talento não reconhecido que o Bolinha comentou. O cara que sempre nega. Que você fala. Não, tudo bem. Não, aqui estamos analisando a música. Tudo bem. É tudo dentro de fato científico. Exato. Assim como o cara tem cabeça de papel de celulose. Sim, sim, exato. E daí, acorde. Tipo, começaram a gritar, acorde. Acorde o quê? Acorde quem? O cara que tá preso o lá dentro. Que... Salva o soldado. Não. A bandeira nacional. E todo mundo sabe que papel pega fogo mais rápido que pano. Então, ou seja, já devia estar morto, cara. Já devia estar, como fala? Sem cabeça. Incendiado. Descabeçado. Como que é? Carbonizado. Ah. Então, mas lembrando que ele só tem a cabeça de papel. Então, sim. Tá com a cabeça carbonizada. Sim. Então, o certo seria o quê? Salva o soldado, a bandeira, você compra outra. Bandeira não é única, não. Não sei se eu não estou sendo patriota falando isso, mas talvez seria melhor queimar um cara que não sabe marchar, não sei. Eu acho que ele tem chance de aprender, Gabriel. Entendeu? Então, mas eu acho errado, cara, porque você incentiva que coisas materiais é mais importante que pessoas. As crianças começam a aprender que, uma vez militar, o mais importante são panos que papéis. Mas Francisco tem alguma coisa a ver com isso? Talvez o nome do soldado que... Que Francisco deu o sinal. Que dá o sinal. Ou Francisco deu o sinal não quer dizer que ele deu um sinal de fogo. Francisco deu o sinal quer dizer que ele tava dando... jogando truco. Não. Exato. Sabe? Aí pegou fogo a jogatina. Ele deu o asterisco dele. Tá dando um sinal lá atrás da horta. Não, tá dando sinal atrás da horta lá. Não, eu acho que o Francisco. Eu acho, sinceramente. E por isso que tava pegando fogo lá, todo mundo louco, o Francisco. Francisco tá no cu na horta. Eu acho. Daí tu, tipo, o namorado do Francisco, que era o Bandeira, o Cabo Bandeira. Daí todo mundo, ele começou a passar mal, porque afinal começou a espalhar no quartel que Francisco. Tava dando conta da uma outra. Exato, o cara ficou chateado. Todo mundo acorde o Bandeira. Que bandeira? Aquele do Paraguai, não. O Bandeira Nacional. Nacional, tenho dois bandeiras, né? O Antônio Bandeira? É. Não, Bandeira Nacional. É, Cabo Bandeira, porque estava desolado. Na verdade, eu acho que o soldado, cabeça de papel, ele tava fazendo um corpo mole de propósito pra ser mandado preso no quartel. É. Por quê? Marchar não é tão difícil assim. Marchar não é legal. Você fica preso sem fazer nada, é melhor. Sim, sim. Tá. Mas você não contava que pegava fogo o quartel. Não, mas dentro do quartel tinha jogatina de truco. Ah. E o Francisco deu um sinal. Entendi. E daí a jogatina pegou fogo. Só que daí o que aconteceu? Acorde, o comandante, não. O comandante escutou. E quando ele tava chegando, ele jogava em cima da mesa com a bandeira. Então não é acorde, é sacode a bandeira. Entendeu? Pra jogar as cartas longe. É sacode a bandeira nacional. Entendi. Era até como fala, um superior aí, um almirante, como fala, compreensivo. É. Com o lazer dos soldados presos. É isso. Muito tem bem. Esse lado, né? É verdade. E agora é melhor ser soldado do que ser escravo. Claro. Sim, sim. Muito melhor. Muito melhor ser soldado. Ou do que ser parafusado. Mas é que soldado é mais difícil você trocar uma coisa. É, mesmo. Mas soldado é eterno, né, cara? Parafusado você pode trocar. Agora diga lá, o cara que é escravo, por exemplo, escravo de Jó, que era obrigado a fazer orgias. É isso, não, peraí. Volta um pouco aí. Só tá, o escravo de Jó, tá. Ele tinha escravos. Jó tinha escravos. Jó era um cara rico. Sim. Mas onde que tinha orgia? Então, antes de falar, tem que falar com uma interpretação aí que meu irmão um dia recebeu. Então, os escravos de Jó jogavam o quê? Caxangá. Caxangá. Já jogou caxangá, vezes, ó? Caxangá é, eu acho que... Bom, é, continue. Ninguém sabe que porra continue. Que é essa. Então vamos revelar o que é uma caxangá. O que, que é caxangá? Então os escravos de Jó jogavam caxangá. Tira. Põe. Opa, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem o quê? Zigue-zague. Ou seja, cada um com sua bigola de fora... Passando uma na outra. Guerreiros esgrima. É, exato. E eles é. Cantando, porque tá todo mundo peladão lá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Não precisa colocar o seu pau pra fora pra explicar isso. Tudo bem. Eu consegui entender. Daí continua, escravos de Zó jogavam caxangá. Daí de novo, tira, ou seja... Tira do meu cu, cara, que tá doendo. Daí tira. Daí, eu... aí ele passa pro próximo. Isso, daí aliviou. Deixa ficar. Põe, daí o cara, opa, pô. Porque na primeira colocada dá uma doída, então deixa ficar. Então... aí depois que ele faz o zigue-zague. Exato, entendeu? Então, eram os escravos, o Morgi. Imagina lá, 3 mil escravos ali. Fazendo um rodízio. Com a bingola de fora, jogando caxangá. Caxangá é orgia na língua afro. É isso que eu falo. Dá uma caxangada. Hoje eu participei do caxangá. Não, não, oxe. Vamos dar uma caxangada, ué. É, Zulu. Caxangada isso aí? Então, olha os escravos de Jó aí lá na caxangada. Mas eu tenho uma outra vertente do escravos de Jó que eu ouvi recentemente, que é essa aí que você recitou, que eu conhecia. É a clássica. Que é a clássica. Clássica. Mas tem um que é, deixa o Zé Pereira ficar. Aí já é da prisão, né? Então, parece que o Zé Pereira não era escravo. Então, ué, chama. Era o filho do Jó. Filho do Jó. O Jó Pereira. O Jó Pereira tem um filho que é o Zé Pereira. Ele... Deixa o Zé Pereira ficar. Ele que ficava lá com os escravos. Oh, tira! Foi... Pô, ele era o narrador. Não, não. Agora Deus deu. Ele aquela sequência de escravos e o Zé Pereira no meio. Mas aí o escravo quando ele tava cansado, falou, não aguento mais esse negócio do meu toba. Daí ele gritava, deixa o Zé Pereira ficar, então. Ou se não, os escravos, tipo, estavam chateados, porque era uma brincadeira de escravos. Estavam chateados ali que, tipo, o Zé Pereira aqui, no meio da nossa brincadeira de escravo, ele não é escravo. Por que ele não vai brincar com, sei lá, com o Playmobil dele? Daí um outro ali mais que queria... não, o Zé Pereira. Não, mas o Jô ficava bravo com os escravos. Ah, deixa o Zé Pereira ficar aí. Não vai ficar aqui em casa enchendo o saco. Você não larga o tablet aqui. Ele não fala com a família. Prefiro ele brincando no sol. Criança tem que brincar no sol. Isso aí, cara. Pode ser, pode ser. É, então, cuidado com os caxangás da vida, às vezes, óbvio. Se alguém te chamar pra fazer uma caxangada, você já sabe o que é. Você já vai consciente. Você já vai feliz, Então, eu queria jogar uma música aqui na roda pra ver a interpretação de vocês. Mas a gente precisa fazer uma roda de ciranda e dar as mãos. Não. Então solte minha mão, Wesley Zoff. É que ele falou, precisa fazer a e roda. E meu pênis. É, eu achei que era sua mão. Você não percebeu que só tem uma bola? E um dedo. A minha mão tem três. Sim, três tumores. Não, é a música que eu acho que todos vocês conhecem, mas a música dos índiozinhos. Sim. A dança da chuva? Não. É a música dos índiozinhos em seu pequeno bode. Fale mais sobre essa música. Recorde. Você quer que eu recite a música? Por favor. A música diz... Mas com um pé só. A música diz... 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bode. É verdade. O que vocês acham dessa primeira parte? Podia falar 10 índios num pequeno bote. Podia falar isso. Sim, mas se cabe 10 índios, o bote não é tão pequeno assim. Começamos a desconfiar o que seja o bote. Só que... Não sei, o que, que é um pequeno bode então, Gabriel? Então, talvez, na verdade, o bode não seja o bode que a gente imagina. Um barco, um pequeno barco inflável, um pequeno barco... Sim, pra caber 10 índios, pelado, né? Porque índio anda pelado. Anda pelado, mas você tá falando índiozinhos, não é índio. Mas anda pelado. Anda pelado. Mas índiozinho pode ser tanto índios crianças ou quanto índios anões. Ainda assim, índios pequenos. Pigmeus. Índios pigmeus, pode ser. Eu tenho uma interpretação. Pode falar. Na tribo, essa música começou, depois traduzida pro português pra gente aqui e tal, mas ele começou no Tupi-Guarani, na tribo Nhanhanhé. Não sei se vocês conhecem a tribo. Não. Que só é permitido um filho por casal. Certo? E daí, quando uma índia engravidava, eles achavam, tipo, uma ofensa a Tupã fazer aborto. Uma que também eles não tinham uma clínica. Daí eles deixavam ter um filho. Meio arriscado. Porém, o que faziam? Colocavam no bote e soltavam na cachoeira. Então eles iam contar quantas pariram aí, vamos lá, 1, 2, 3, índiozinhos, 4, 5, 6, tá conferindo quanto cabe no bote, mas são apenas nenês recém-nascidos. Daí joga o rio abaixo, que é a música que fala na segunda parte. E aí, Gabriel Osmar? Tem a índia parteira que tá contando ali, 1, 2, 3, índiozinhos, 4, 5, 6, índiozinhos. Na verdade, eu acho que... Ah, vocês estão falando que a minha história não é verdade. Não, é uma outra vertente. Ah, tá. Jamais. Você contou alguma mentira aqui. Acho bom. Na verdade, todo mundo sabe que índios, pra navegar, não usam botes, usam canoas. Ou pirogas. Ou pirogas. Ou jangadas. Piroga, pra quem não sabe, é um tronco cavado que faz... Sim, piroga. Não, piroga. Isso, piroga. É saco. Pra quem não sabe, piroga é um tronco cavado, com uma cava no meio ali. Eu tenho dó. Eu tenho dó do índio 1, então, que sentava na ponta da piroga. Sim, sim. Sem todo melado. Então, na verdade, tá um índio atrás do outro ali, o quê? Se encoxando? Então... Engatado? Dando um pequeno bote? Ah, é o cu dando bote, então. Então, um pequeno bote é um dando no outro ali. Então, são 10 índiozinhos brincando no... Engatado. Na verdade... Na verdade... Ele, opa, tá dando bote! Posso agora traduzir? Pode, eu acho, favor. Que não está... Contando em quantidade. Ele tá em bombada. Quantos... Um, dois, três índiozinhos. Quatro, cinco, três índiozinhos. E é, sei lá, é uma índia velha dando bote. Os índiozinhos. Não, levando o bote. Levando o índiozinho bote de um índiozinho. É o índiozinho na ponta ali. Ele contou, opa, já foi um, já foi dois, já foi três índiozinhos. Já foi seis, daí... Já foi 10, mas 10 o quê? Que índiozinho, que porra é essa? Alguém pergunta. Foi 10 índiozinho, mas só foi um pequeno bote. Ou seja, só foi um infingão. Foi uma... Só foi uma... Fiada de pinto. Uma enfiada pra tirar. Tira põe, mas não deixou ficar. É, exato. Porque senão... Porque é igual um bote de serpente. É, exato. É o bote da serpente. Entendi. Mas e como continua a música? Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. Então, mas aí aparece o jacaré que dançava no El-chan. Isso. Ah, é o jacaré do El-chan. E o pequeno bote dos índiozinhos quase virou, mas não virou. Não virou por quê? Puta trolha do jacaré? Exato. Porque pra ela... Não, agora o índiozinho falou, agora vai virar meu bote. Não. Agora isso vai virar, hein? Aí não. Porque isso é um grande bote. Porque a índia falava assim, tá virando isso aí. Tá. Tem três índiozinhos dando bote ali, mas daí chegou o jacaré. E daí não virou mais. Cara, era o jacaré. Não virou mais não com os índiozinhos. Só pro jacaré que não virou. Quase virou. Quase, mas não virou. Porque virado era com o jacaré. O jacaré era do El-chan, então, cara, tudo faz sentido. Imagina ela explicando pros indivíduos, ó, quase virou. Mas deixa virou. Quieta, hein? Não, ela vira. Quase virou. Mas não virou! Tipo, os índiozinhos sorrindo. Os índiozinhos felizinhos. Vai virar, pulando, pulando, batendo calcanhar. Virando piruleta, né? Eles louco. Bate, pequeno bom! fazer, mas não virou. Não, hoje eu vou ficar com o jacaré. Ah, ainda bem que eu desci o rio. É isso. Nossa, cara, como quando a gente conhece a informação, você desmistifica as coisas. Exato. Pois é. Eu não sabia que essa música era tão recente. Obrigado por me tirar dessa nuvem de ilusão. Dessa solidão. Eu sou seu amor. Obrigado. Outra música também é... A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva tava forte. Tava necessitada. E a derrubou, exatamente. Você tá falando o quê? Uma aranha louca pra dar uma. Tem a chuva forte e a chuva de porra. É o bocado. E daí derrubou ela, né? Ela caiu no sono. Depois de uma bendada, ela caiu no sono. Depois de uma bendada com o jacaré. Que virou pra caramba essa bendada. Virou no avesso do nariz. Ou se não, quando falam, veio a chuva forte, derrubou. Quando a mulher fala que está de chuva, quer dizer que está menstruada e acabou o tesão ali. Pô! Então vai no pequeno bote, igualzinho de vinho fazer. Exato. Então, vai pro toba. Às vezes, muito regra bem. Da vida, cara. Uma entrada proibida, você procura outra. Tá. Ainda mais se for aniversário, né? Tem uma música que é um clássico da MPB? Que a gente, muitas pessoas analisam... É Sozinho do Caetano Veloso. Não, não é. Eu não sei se tem a ver, mas... Não é infantil, é. Tá, não, mas não é. É a música que é um clássico, que é Atirei o Pano Gato. Muitas vezes as pessoas reclamam dessa música, falam, criticam. Stand-uppers falam por aí sobre essa música. Misofilia. Tar. agressões a animais. Mas vamos analisar a música. Porque a pessoa está falando orgulhosa. Sim. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Certo? Sim. Uhum. Mas daí não veio a chuva forte, né, robô? Dona Chica. Então, daí a Dona Chica, que eu sempre achei que ela morava em Mirossecê, que eu achei que era uma cidade chamada Mirossecê. Qual Dona Chica de Nova Odessa? Não, a de Mirossecê. Sempre achei que Mirossecê era uma cidade, cara. Até o dia que eu fui procurar o Sérgio. É GPS humano, né? Exato. Quando ele não achou, ele falou, não! Mas ele sabe, por isso que ele conhece todas as cidades do mundo. Procurei. Procurou, admirou o CC. Talvez não desista. Calma. Pode ser. Então, ela... Depois eu descobri que admirou-se. Com o berro que o gato deu, mas ela não ajuda o animal. Não ajuda. Mas é uma música antiga. Hoje em dia temos esse lance de proteger os animais, que é muito bom. Sim. Você tem que proteger os animais e seres viventes. Certo? Sim. Mas a Dona Chica, uma velha, isso é uma música velha, então ela já era velha quando a música era nova, imagina hoje. Deve estar muito mais velha. Deve ter a idade da Dercy Gonçalves. Onde ela está em Mirossecê, uma hora dessa. Mas então, mas ela não ajuda. Então ela só admira o berro que o gato dá. Mas ela não ajuda o gato. Apesar dele não morrer, mas ninguém fala a situação que o gato ficou depois da paulada. Então, só que daí me responda uma pergunta. O cara que tá cantando a música atirou o pau no gato. Sim. Mas ele é um lançador de madeira ou ele é um... Estuprador de animais. É isso que você quer falar? Eu ia falar leproso. Nossa! Nossa, então ele lança o pau dele no gato. No gato. E o gato grita, que nojo! Sei lá, ele tava com um amigo e falar, duvida que eu como o cu do gato daqui. E ele atirou o pau no gato. Nossa, o Fernando foi balançar o pau pro gato. O gato, sei lá, roubou uma torta na casa dele. Não sei. Ele gatos falou... roubam torta, todo mundo sabe. Aí ele fala, gato, por que você não rouba isso aqui? Foi dar aquela balançada, sabe? Só que daí a cabeça forte. E pega no cu do gato. Não, o gato não morreu. Mas não. O gato não é um animal. Ah, o gato é uma pessoa bonita. O gato é uma pessoa bonita. Gatuno! Gatuno! É. Quando você deixa o gator esfriando na janela e passa aquelas crianças e roubam. Né? Daí o gato o que fez? ele, a dona Chica admirou-se do berro do gato, mas tá falando do berro é do, da arma do gato. O gato foi lá e falou, você vai jogar essa piroca leprosa em mim? Foi lá e descarrega o revólver no cara. O berro é uma gíria. Você é muito mais pesado, tá? No cano do gato. Então, a dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Então, ele foi lá e descarregou o berro em cima do cara, que só queria proteger o seu patrimônio tortal ali. E era leproso, talvez estava morrendo e o seu último desejo era comer uma torta. Mas eu acho que, então, na verdade, não era torta. O ladrão de tortas confundiu porque a forma era de torta, mas na verdade era mingau. Porque no final fala, admirou com o berro que o gato deu, mingau. É as últimas palavras do cara, era mingau. Por que roubou minha torta, se era mingau? Tudo isso por causa de uma torta? Pá, pá, pá, deu cara, mingau. Mingau. Olha, gente, como a gente desmistifica. E o gato nem gosta de mingau. Não, então. Não, por isso que ele fala. Mas ele se vingou por causa que tomou uma paulada leprosa à distância. Imagina o cara correndo e de repente uma bingola rodando, soltando carne moída conforme o vento bate, conforme o atrito do vento. Ele olha pra trás, vê se tá sendo seguido, cai na cara dele. Só que não é aquela. Bate que, na boca. Não, mas não é aquela que bate e cai no chão. Aquela que bate e espadipa. Porque ela é leprosa, então. Mancha tudo, mancha a roupa. Nossa, vocês são dementes, cara. Mancha a torta, né? Na hora que ele abre, ele fala, oh, manchou minha torta, né? O quê? Mingau. Mingau. É, cara. Cara, o que, que a gente descobriu a origem das coisas? O que, pra você que achava que essa música não tinha sentido ouvinte, veja que tem sentido sim. Ah, tem uma linha tendo ali. Uma linha do tempo também, né? Que, cronológica ali que... Tem uma mais recente, ou pelo menos mais recente no CD e DVD da Galinha Pintadinha. Não tô ganhando nada com isso não, cara. Mas por que você tá com o boné da Galinha Pintadinha? E aí, sorrindo pra câmera, né? Sim, sim. Não, e a propósito, você usa o da Galinha Pintadinha e não usa o da Ferrari, né? Não, mas da Ferrari, não gostei. Né? Da Ferrari chama muita atenção. Esse laranja da Galinha Pintadinha. Tá muito mais bonito. Laranja fluorescente. Pagamos a luz aqui, brilhou. Assim. Não, mas é uma música já antiga, mas que foi regravada no CD da Galinha Pintadinha como um rock and roll, como uma coisa pra balada, que sim, é a música da Baratinha. Como que é a música da Baratinha? Vou falar alguns pedaços pra você. Por favor. Recita, recita. Vou recitar. Recinto. Ó, a barata diz que tem 7 saias de filó. Ela falou pra galera filó, dela. Filó, eu conhecia como tricó. Não, filó. Porque filó... essas músicas infantis têm isso de mudar um acento ou alguma coisa. Pra rimar. Pra dar uma rimada. Não. Mas uma coisa que eu nunca entendi: filó é um material ou é uma grife? Eu acho que é um material, mas uma grife até explicaria mais. Então sim. Vai, é do filó, né? Sim, sim. É. Do filó alfaiate. Certo. Sim. Ou não, da filó. Ou da filó. Então, ó, a barata diz que tem 7 saias de filó. Então, ela deve ser admirada ali pelas outras amiguinhas. É, né? Porque, nossa 7 saias da filó. Saiuda, hein? Né? Caro aí, pra caralho. Uma delas descobre. É mentira da barata, ela tem uma só. Daí todo mundo ri dela. Aponta e ri. Aponta e ri. Ah, ah, ah, oh, ela tem uma só. Então, por quê? Porque é uma escola de ricos, onde que todos deveriam ter várias saias de filó, dessa grife sim, tão famosa, sim. E ela com uma só é a coitada do negócio. Ela sempre vai com a mesma, ela fala, nossa, você vem sempre com a mesma? Ela fala, não, eu tenho várias iguais. Eu tenho 7 iguais. Uma pra cada dia da semana. Exato. É. Só que elas são iguais, porque é só essa cor marrom combina com a minha casca de barata. É uma escola de baratas ou só ela é barata? Escola. Eu acho que é na escola. Ou às vezes não é uma barata. Mas as pessoas chamam ela de barata porque ela não vai com coisas caras pra escola. Na verdade é uma escola de mariposa. Não, não. Só que dela é cascuda. Não, é de pessoas, às vezes. Não, só que as pessoas falam, ó, essa daí é barata. Não, mas ela não usa coisas caras. Ela é a barata. Ela é a barata. Ela é taxada de barata. É. Tanto que daí tem outra parte também, que eu acho que é a pior. Ah. Que é, a barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem a cascadura. Ai, olha lá. Por quê? Porque um dia ela tirou o sapato e tinha a sola do pé rachada e simples. Exato. Não, eu acho que é na mão dela, ela deve ter um calombo devido a um tumor. E ela sempre esconde com uma luva. Falando que é um anel, é meu anel de formatura. Tá? Daí alguém viu, é cascadura. Todo mundo percebe que ela não sabe nem ler, vai ser formada no quê, essa filha da puta? Não tem formação do quê, essa lazarenta? Ela tem uma cascadura ali, um tumor no dedo. Tem outra também, a barata diz que tem um chinelo de veludo. É mentira da barata, ela tem o pé peludo. Ela não consegue nem se depilar. Daí, ó, mas isso faz sentido. Não, faz sentido. Mas quando vê de longe, ela fala, meu chinelo de veludo. Não, porque alguém foi fazer uma cosquinha no pé dela pra brincar. Falou, nossa, mas... Que peludo. Que macio. Ela fala, que eu ando com o baixo do meu tênis, eu ando com o meu chinelo de veludo. É. Tem todo mundo veludo, mas nunca vi veludo... Na sola? Não é usual. Nunca vi veludo entre os dedos. Daí vai puxar, ela grita de dor. É, nossa, é mentira da barata, ela tem o pé peludo. Daí tem aquela, a barata disse que foi viajar de avião, que ela ficou 3 semanas longe da escola, mentira da barata, ela foi de caminhão. Ou de busão, numa outra vertente. Foi abusada por caminhoneiro, tudo, pra conseguir viajar, né? Não, mas que isso, não. É, a vida da barata. Não, ela só demorou mais porque o avião é mais rápido que um caminhão. Não, e pra finalizar, tem a barata disse que foi viajar pra Barra Funda. É mentira da barata, ela foi da bunda, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe dessa versão. Mas o que eu acho bonito nessa música é que, se vocês olharem um clipe da Galinha Pintadinha nessa parte onde passa a barata, ela é animada, cara. Nada abala ela. Não, mas é porque ela superou isso. A barata, ela tenta fazer parte do contexto social. Que ela mas ela não fica triste na hora que estão rindo dela. Não, ela já ri, cara. Mas... Nossa, eu tô no meio dos caras, eu sou bem, eu tô bem, eu superei essas minhas dificuldades. Eu tenho pepeludo, mas vamos nessa, cara. Vamos rir nessa. É. Sou amigo do Zé Pereira, fui na vagabunda da bunda, mas tudo bem. E fui de avião, fui de caminhão. O que pode ter comer esse migal? É. Eu encontrei aqui ensanguentado, com carne moída. Isso que importa. E barata come de tudo. É, então. Porque ela não é uma pessoa cara, ela não gosta de pratos caros. Ela tá feliz por quê? Porque a noite ela vai na frente do jacaré. É, tô sabendo. Que se pá, vai virar alguma coisa lá. É, tá certo, cara. Você tem muita. A barata, uma história de superação. Cara, eu acho muito bonito essa música. Uma música que eu vou precisar da interpretação de vocês. Ai, meu Deus. Assim espero. Que veja só. Zambalelê está doente. Está com a cabeça quebrada. Zambalelê precisava de umas boas palmadas. Samba, samba, Zambalelê. Samba, samba, samba, lá, lá. Pisa na barra da saia, lá, lá. Ó, morena bonita, onde é que você mora? Moro na rua da praia. Digo adeus e vou embora. Samba, samba, Zambalelê. Samba, samba, samba, lá, lá. Assinado, Jorge Benjor. Eu tenho uma explicação muito lógica pra você. Eu tenho dó do samba, Lelê, porque ele tá doente, tá com a cabeça quebrada, não. E a cura pra ele são boas palmadas. Mas eu tenho outra vertente que ele precisa de 18 lambadas. Não. Vocês não entenderam. Flambadas, né? Essa é uma música que, teoricamente, é uma música infantil, mas na verdade é uma música de avós. De avó? É, porque fala de um velho broxa. Ah, é? Explica aí. Por favor. Que tinha o seu pinto chamado Lelê. Ele virava pra uma moça e falava: o samba Lelê tá doente. Sim. Tá com a cabeça quebrada. Você tá com a cabeça rachada. É, e ele precisava do quê? De uma boa palmada. Uma boa espalmada, então. Uma boa. Pra acordar. Uma punhetada, ele quiser. Só que como ele não conseguiu acordar o Lelê, ele pediu o endereço da moça. Fala, eu vou lá depois. A gente ele vai lá depois pra dar uma boa currada. Eu vejo que você, eu vejo que pô, Vossa Senhoria está com pressa nesse momento. Por obséquio, onde você mora, né? Ela passa o endereço. Aí, Samba Lelê, tá precisando das boas palmadas. Muito bem, cara. É isso. Mas até serve 18 lambadas também, que a lambada é uma bendada. Então, 18 lambadas. Uma lambida. Oba, também serve as flambadas. Ou né, flambadas também. Todo um negócio pra aquecer o pinto do velho Lelê ali. E daí ele, todo mundo falou, ô, samba, samba. Vai dar samba, hein, Lelê? Vai dar samba, hein? Dele se pau, o negócio vira hoje. É. Aparece aí, Jona, mas não virou. Abraçada com o jacaré. Sim, sim. Muito bem, obrigado, Gabriel. De nada. Eu nunca tinha conseguido entender isso daí. Eu sei que eu vou sair com trauma desse lado. Pode falar mais dois horas. Tem uma aqui que é uma outra, acho que é assinada por Jorge Benjor. Que é o seguinte, Unidunité Salaméningue, um sorvete colorê, o escolhido foi você. É. O que, que é isso? Era o era um ritual para você escolher alguém para jogar bola, por exemplo. Você não tinha que escolher o time? Você ia no Unidunité Salaméningue, ou você era considerado bicha de fazer isso, e você só chamava o seu amigo. Só que, era, na verdade, isso aqui é para você escolher qualquer coisa da sua vida. É, porque uni significa um, dune dois e ter três. Acredito que sim. E aí, um salame minguê? Não sei. É um salame um minguado. Um salame minguado. Um sorvete colorido. Um sorvete colorido. É, você tem duas escolhas. É, o escolhido foi bom. Provavelmente você tá ali, ó. Uni, dune e três. Ou seja, um francês tá vendo quem? Três índiozinhos. Num pequeno bote. O salame minguê é o mais pertudinho. É o nome do índio. Salame minguê. É, mas é um salame minguado. Mas ele é. Aí... ele é pequeno, porém é grosso. Só que, como ele é francês. Não, é um francês mesmo. Sorvete colorê é o pinto dele. Daí o outro idiozinho fala, não, você pode ver no meu sorvete colorê. É, que é um pão é babado. É, mas é doce. Isso. Então daí ele fala, escolhido pra você. Daí ele escolhe um dos dois. Não, né? Escolhe você quem? O jacaré. Ele aponta pro jacaré, o escolhido foi você. E daí fala, mas não virou, quase virou, mas não virou. Eu percebo que esses indivíduos são os fudidos. Eles são os lupa-lupa sexuais. Eles estão ali tentando de qualquer coisa se multiplicar. Mas ó, a mesma história da superação na barata, esses indivíduos estão merecendo um prêmio. É, talvez, sei lá. E tem aquela famosa também, ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta. Volta e meia, vamos volta dar. Volta e meia, vamos dar. Então, isso significa logo alguém querendo dar a bunda, todo mundo percebe. Como você tirou isso? Como não? O Douglas é louco, cara. Não, a ciranda se alguém... é vizinho do cara. Se alguém olha pra mim e vai falar, hoje eu vou dar a meia volta, hein? Mas tudo é o tom também, né? Qualquer verbo que você falar junto com um legume qualquer, quer dizer sexo. É, dá um exemplo, pessoal. Vamos lá, fale um verbo. Sei lá, pichar. Pichar, fale um legume. Qualquer quiabo. Legume, Gabriel. Quiabo. Ó, vamos pichar esse quiabo hoje, hein? Ah, é, você já tá chamando a pessoa pro sexo. Não. Tá. Mas se você colocar cremoso, vamos pichar esse quiabo cremoso, hein? Aí, pode ser. Aí ficou muito mais sensual. Eu acho que é uma música de estuprador. Por quê? Mas todos vocês pensam isso? Ah, eu não falei de estuprador até agora. Eu falei em 36 episódios ele nunca falou de estuprador aqui. Eu falei de índios currados. Índios que dão pequenos bodes. Todo mas sexo não falei de estuprador. Todo sexo que você falou até agora era com consentimento. Porque sim. Meu corpo, minhas regras. Sim. Mas tá. Por quê? Ele fala ciranda. Ciranda é a vizinha do cara. Imagine ciranda chegando no apartamento e o cara bota a mão na porta e fala ciranda. Ciranda, não. Cirandinha. Ali, ó. Ela tá passando pelaquela viela escura e ele no fim da viela fala ciranda. Cirandinha. E ela começa a correr, ela começa com ele. Cirandinha. Daí chamou de Cirandinha, sabe que ficou sério. Vamos cirandar. Não, mas vamos todo cirandar, então ele não tá sozinho. É. Então, vamos tá vendo eu e a Sagrada? Tá ele e o Benzinhozinho. Ele e 10 Benzinhozinhos juntos. Hoje vamos todos cirandar. Aqui, vamos cirandar. Então é o jacaré que canta essa música. Só que daí... E daí o que ele quer dizer? Ele fala que ela pode dar meia volta, só que eles vão dar uma volta e meia, ou seja, vai chegar no mesmo lugar que tá. Nossa. Vamos dar a meia volta e volta e meia, vamos dar. O anel que tu me destes, continuando. Não, era vidro e se quebrou, era quer dizer. Era vidro e se quebrou. Era vidro. Era... É óbvio. A amizade que nós tínhamos era pouco e se acabou depois disso. É claro que ele não era amigo da Ciranda. É, não, era pouca amizade, não vai continuar, né? Que agora é amor. Não, e agora... Entendi. É isso aí. Você se apaixonaria por... Qualquer vamos... Ciranda se apaixonaria. Wesley... Wesleyzinho. Vamos todos Wesleyzar. Wesleyzar. O anel que tu me destes era frouxo e se alargou. Muito bem, a nova versão da música. Tem uma outra aqui que eu não vou querer nem comentar sobre ela, só vou falar que a letra está errada, ou o nome está errado. Quer? Mas antes, espere, é o momento que todo ouvinte espera, é chegada a hora da pergunta polêmica. Não! E temos ele aqui, um homem de muitas palavras, que sem ele esse podcast não aconteceria, Arnaldo, ó editor. Arnaldo, você que não falou sobre músicas infantis porque você tá com uma bola de meia na boca mastigando. Mas tira essa bola de meia na boca agora e faça a pergunta. Olhando para os nossos olhos, querendo saber a verdade, nada mais que a verdade. Arnaldo, qual é a pergunta polêmica? Bom, todas as pessoas que já participaram desse podcast, eles faziam várias perguntas polêmicas. Tudo bem. Talvez alguém aqui, eu já sei a resposta. Mas vocês preferiam dar o cu pra esse tal de jacaré ou chupar o pau de três caras? Qual que você preferia? De três índiozinhos ou três caras qualquer? Manda pergunta infame. Três índiozinhos. Ai, carnal doente. Não pode ser dos três índiozinhos, mas o cu você tem que dar pro jacaré. Por que você tá batendo punheta, Arnaldo? Pensando nisso. É o jeito que ele se excita. Pensando no jacaré e no fala vinho. Pra mim, velho. Fala pra mim. Como é que vai? Daqui a pouco. Mas fala com detalhes. Daqui a pouco o Arnaldo grita. Cumpade hoje. Essa é a famosa pergunta no cu, na boca. Obviamente no cu. Mas eu vou explicar até o porquê eu também escolheria no cu. Vou explicar aqui. Não tenho o que explicar. Porque no cu dói o quê? Dói o cu. Na boca dói a moral, dói a alma, alma. Dói a alma. Dói sua alma. Você tem que sentir, humilhado. Você tem que sentir o sabor. No cu não tem sabor, né, cara? Eu até diria assim pros índiozinhos, mas não virou. Então, jacaré. Jacaré não cuida. E você, Arnaldo, o que você escolheria? Eu acho que eu não tenho que responder. Lógico que não, tem. Você também responde, cavalo. Acho melhor você ficar com os índiozinhos pra ver se libera essa goela. Eu fico com o que eu quiser. Eu acho que... Eu gosto do meu cu sem doer. Tudo bem. E a boca, cara? E a boca? A garganta você não se importa tanto. Patrocínio aí, Arnaldo, a Lapiola. Tá em tabletes Valda. Muito bem, então essa foi a pergunta polêmica. Bom, vamos para a leitura de banners hoje. Diferente! Uma leitura de banners vinda de Gabriel Aspar. Você leu algum banner interessante, Gabriel Aspar? Eu estava passando, eu andando pela rua, e li um cartaz que me mostrou que eu estou fazendo algo muito errado na minha vida. Um cartaz ou um banner? Um banner. Ah, bom. Que me mostrou que estou fazendo uma coisa de forma errada na minha vida. Sim. Eu li um banner que dizia assim, procure emprego. O banner tá dizendo procure emprego? Mas como? E o telefone. Então se você é empregador e disse aquele banner, você é legal. O cara procura emprego, tem um emprego e ele é... Não, ele procura emprego, então... Então... Tem um emprego aqui, mas sei qual que é a sua especialidade. A minha dúvida era se ele tava procurando emprego pra ele ou se ele ia pelas pessoas procurar emprego. Ah, também, né? Ele é um agenciador. Ele é um corretor de emprego. Um garimpador de emprego. Pode ser. É polêmico. Isso é estranho. É. Muito bem, então vamos lá. Você falava sobre uma... Uma música. Uma música, uma mágica. Sim. Você tava falando em que língua é essa? Da jamaicana? Que tava ensinando pra escola? A língua dos índiozinhos. Ah, sim. Na apresentação você chamou o Gabriel de boleta. Sim, sim. Certo? Porque tem uma bola só. Sim. E tem uma música chamada Adoleta. Será que não seria A Boleta? Pode ser. Que é a música do Gabriel? Sim. Mas sim. É provavelmente. Mas a Adoleta já foi falado aqui, é do Tio Leta, né? Ah, é verdade, você falou, é Adoleta, né? É a música Adoleta. Ah, é a do... Qual música? Adoleta. Adoleta. Sim. Ah, é verdade, é verdade. Desculpa a minha ignorância. Mostra o rabo do tatu, estou para o teu cu. Mas na verdade, bem isso. Wesley Zop tá certo, é uma música sobre mim que conta como eu perdi a bola. Mas como? Não, que é A Boleta. Le petit le rancar. Que é francês, entendeu? Sim, sim. Pegaram ele e não quero bola. Nem ler café com chocolate, o que deram pra você é superar a dor. Exato, exato. Na hora que tava sangrando, o que os caras fazem pra estancar o sangue? Joga pá de café. É, mas pó com de chocolate. Joga pó de café. Porque açúcar ajuda a estancar o sangramento. Exato. Faz sentido. E daí o chocolate pra ele não ficar tão chateado. Daí assim. Puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu. A bola. A bola. Exato. Eles tentaram arrancar o pinto, mas quem saiu? Não, puxa o rabo do tatu, a bola saiu pelo cu. Ai que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Ai, Beto Jamaica. Muito bem, chegamos mais uma vez ao fim desse maravilhoso interpretador da cultura brasileira, desse episódio maravilhoso de podcast com o tema músicas infantis, que vimos que nem todas são infantis, algumas são de superação, outras de pequenos botes que quase viram... Mas ainda não viram, não. Quem sabe se os índiozinhos crescerem, virarem um jacaré, virarem índiozões, e aí tudo vai virar na vida deles. Virar um indião? Exato. Mas você, Douglas, que montar você montar um megazord de índiozinhos? Pode ser. Mas você, Douglas, que tá... Excitado? Não, está pra entrar na área do time dos pais. Sim, do time dos... Você nunca cantará essas músicas, pelo menos essas citadas aqui pra tu. Ou sua filha? Não, obviamente que não, porque não quero que ela fique com a mente insana de Wesley Zop. Exato. Enquanto não descobrimos do porquê é causado isso, eu quero evitar tudo que o Wesley Zop teve contato pra não se tornar parecido. vida. A menina nunca vai ver o Wesley Zop se não tiver envolto em plástico mudo. Vai que é. Mas em parque. Exato. A respiração que pega. É, não dá pra saber. Então, muito bem. Gostaria de agradecer a presença dele, nosso editor Arnaldo. Dê seu tchau pra galera aí. Agradeça por ter participado. Tchau, pessoal. E uma dúvida. Esse aqui vai hoje pro ar? Vai hoje pro ar. Filha da puta! Vai ter que editar agora. Vai ter que editar. Ah! Por isso que a gente chamou de uma parte. Precisava rasgar o cu no prego. Exato. Sentou na farpa do banco aqui. Mas de propósito. Gente... No prego de cerca. A gente falou que tinha uma farpa. Ele, ele é um automutilador. Ele gosta disso. Muito bem, e hoje aqui temos para falar, tem uma novidade para falar para os ouvintes, não esqueçam lá de se inscrever e assistir o vídeo no nosso canal, ainda não tem o nome do canal, mas procure lá Chorume Podcast no YouTube, ou procure as piores propagandas do mundo, você deve achar, ou se não, vá no nosso site chorume.com.br, lá tem o link para o nosso canal, as piores propagandas do mundo. Também, ontem fiz um Instagram pra gente. Oh! Ah, não. Então hoje vai ter foto. Então... O Arnaldo foi embora. Ainda bem, né? já foi editar o primeiro voto. Já foi. Então nosso Instagram lá pra você ver fotos do Gabriel nu ou pra ver fotos do Wesley nu também, por que não? Vamos lá. O nosso Instagram é o lixo do lixo. Então acesse lá. Eu gostei. Nos siga. Acho que é. É seguir no Instagram? Acho que seguir também. Igual no Twitter, que é o @néctardolixo. Muito bem. E igual o Facebook, que é o quê? Facebook também é lixo do lixo. Ah, então muito bem. Gabriel Osbar, é o seu momento de tchau, tchau. Falar o e-mail pra galera e depois passar a palavra para Wesley Zop se despedir. Bom, o e-mail pra galera, quem quiser mandar um e-mail pra gente, é autocríticas@chorume.com.br. Se você não ouviu direito, ainda estava chorando por causa das músicas que cantamos e recitamos aqui, eu repito, é autocríticas@chorume.com.br. Eu queria dizer que foi um prazer aqui esclarecer algumas letras meio conturbadas, né? Talvez mascaradas. Conturbentas. Talvez azul. E eu queria passar a palavra para ele. Wesley. Obrigado, Osvar. Bom, eu já falei as redes sociais, nem sabia do Instagram, fiquei sabendo agora, já tô seguindo. É, todos seguem. Por quê? Porque crianças mortas fedem queijo. Não fale isso, cara. Já não olho na cara do Kel por causa dessa música. E tchau, eu não vou falar tchau pessoal, porque eu acho que ninguém ouve o podcast em galera. Eu acho que cada um ouve sozinho. Então fala tchau indivíduo. Tchau pra você. Que tá ouvindo e tirou do mundo. Muito obrigado, gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui. É sempre bom me reunir um dia da semana para fazer a alegria de quem? Minha. Alegria da família brasileira ouvindo esse podcast aí. Então, muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Wesley Zop. Muito obrigado a você, ouvinte, que faz esse podcast a razão dele existir. E a razão do meu viver. Oh, que bonito. Dá uma música infantil isso, hein? Adorei. Muito bem, então obrigado. Espero que você tenha se divertido. Espero que você tenha rido. Não esqueça de mandar e-mail, curtir nossas redes sociais, visitar nosso canal do YouTube lá. Muito obrigado. Até a próxima semana. Tchau!